A vida é sacrifício, fechar os olhos e se entregar. No início é difícil, mas vai se acostumar. Um sofá é um péssimo vício, vai te acomodar. Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar. Pra trás, mais de 13 anos, me esforçando demais. Enquanto uns tão falando, disseram que era moda, eu segui trabalhando. Os picos se incomoda, porque a moda tá durando. Salve-se quem puder, voltei com mais vontade. Mostrei habilidade, trazendo novidade. Cheguei na sua cidade, toquei seu coração. Lutei pela cultura, nessa vida dura eu te mantive os pés no chão. Aqui saudade dos tempos da central, ouvindo um freestyle do Kamal. No bolso ninguém tinha um real, mas tinha rap e os amigos e era fenomenal. Eu tenho muita saudade de vocês e penso, será que vai haver outra vez um hip hop com menos picuinha, com menos ladainha, menos caras pensando que eles são reis. E mesmo se eu gaguejasse pra fafá falar, ou se eu errasse o povo português pra kkk cantar, ainda assim fafá faria muito mais do que quem fala bonito, mas só fala e não faz. Foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar, e fé pra me manter de pé enquanto eu puder. Acho que houver, só preciso de foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar, e fé pra me manter de pé enquanto eu puder. Só preciso de foco, força e fé. Curto Charlie Sheen, mas prefiro champanhe. Renato Russo e eles também. Cresci entre Sabotagem e Kurt Cobain. De resto não sei, mas de influência eu tô bem. Não sou mais gangueiro, romântico também. Não tenho a melhor levada, nem me acho um flowman. Não sou mais comentado, porém talvez eu seja o mais consciente. Que ninguém é mais do que ninguém. Pois bem, a sorte foi lançada, a última jornada, te vejo na chegada. Sei que em cada pegada minha tem sangue e suor, porque me preocupei em fazer bem, não em ser melhor. Chega pra somar, ou então suma. Falar só por falar é mato, então resuma. Mas antes de falar de alguém assuma. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, porra nenhuma. Foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar, e fé pra me manter de pé enquanto eu puder. Acho que houver, só preciso de foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar, e fé pra me manter de pé enquanto eu puder. Só preciso de foco, força e fé. A vida me encarou, tirou o véu. Tirei a vida pra dançar, fiz meu papel. Todos são comerciantes debaixo do céu, pois vendem os seus sonhos pra pagar o aluguel. 3 F's, suficiente pra dizer que se o pulso ainda pulsa, a esperança vai viver. Aqui um em um milhão nasce pra vencer, mas nada impede que esse um seja você. E tudo que você precisa ter é foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar, e fé pra me manter de pé enquanto eu puder. Acho que houver, só preciso de foco, um objetivo pra alcançar, força pra nunca desistir de lutar, e fé pra me manter de pé enquanto eu puder. Só preciso de foco, força e fé.